A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski e, ouvinte, é o seguinte, hein? Se você tem entre 15 e 27 anos e mora em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, o que você está esperando? O que está fazendo que ainda não foi até o posto de saúde mais próximo da sua casa neste sábado para se vacinar contra a dengue? Que tá ouvindo Fronte? Bom, tá desculpado, mas você pode aí sintonizar a Transamérica no seu celular ou também no carro, né, e dar um pulinho até lá. Hoje é o último dia da vacina contra a dengue e é também dia de multivacinação nos postos de saúde, com a disponibilização de 14 tipos de vacinas para a imunização de crianças e adolescentes que estejam com a agenda pendente. Aquela história, se tiver a carteirinha de vacinação em mãos, ótimo, leve até lá. Se não tiver, também não tem problema, né? O problema mesmo é não procurar a vacinação, que é gratuita. Então vá até o posto. Conte pra gente também como é que está a movimentação por lá. WhatsApp 4588-282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Sem falar, claro, né, no 3028-2828, você liga e pede para falar com a Luciana, que está ali a postos para atender sua ligação. Na sequência, informações do esporte com o Sidney Busanello aqui no Fronte. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Cá estamos novamente falando de esporte aqui no Fronte. Daqui a pouquinho você que vai pegar a estrada juntamente com Alessandro Cunhasque para a partida de hoje à noite lá em Toledo. Isso mesmo, Guilherme. Rumo a Toledo porque hoje às 8 horas da noite aqui na Transamérica tem jornada esportiva. Tem mais um compromisso do Foz Cataratas no Campeonato Paranaense de Futsal da Série Ouro. Jogo no ginásio Alcides Pan contra a equipe do Toledo. Jogo importante para as pretensões do Foz Cataratas no campeonato estadual. Pretensões que ficaram um pouquinho complicadas até devido à derrota no meio da semana? A derrota para o Queima aqui em Foz do Iguaçu por 4-2 atrapalhou, Guilherme, mas se a gente analisar o potencial da equipe do Queima e desde o início do campeonato fazendo a melhor campanha, não é diferente agora nesta segunda fase, já sendo o primeiro colocado no grupo A, até que a gente pode considerar um resultado normal a derrota para o Queima. Porque se a gente analisar friamente, também quando teve início essa segunda fase, nós já sabíamos que o Foz Cataratas brigaria com o Caramuru de Castro e com o Toledo, esses três times, por duas vagas. Levando em consideração que o Queima vai ficar com uma vaga e que o Moarama também tem todas as condições de ficar com a outra vaga. São quatro vagas disponíveis em cinco times, com cinco times dentro desse grupo. E o Foz, então, brigando com o Toledo e com o Castro por duas vagas. São três times e duas vagas. Por isso, aí sim, hoje não tem como vacilar, não tem como perder o jogo em Toledo, porque aí sim o Foz ficaria numa situação complicada dentro da tabela de classificação. Lembrando que desses citados, né, o time já empatou com o Caramuru de Castro, ou seja, uma vitória realmente seria providencial aí para dar até uma margem de segurança, entre aspas, digamos assim. Aquele empate em casa com o Caramuru por 2-2, aquele sim a gente pode considerar como um resultado ruim. Até porque o Foz vencia o placar de 2-0 favorável no primeiro tempo e acabou cedendo o empate. Mas ainda tem um jogo da volta lá em Castro, contra esse mesmo Caramuru. Já contra o Toledo, nós teremos a partir de agora dois jogos, né? O primeiro jogo lá em Toledo e depois no segundo turno aqui em Foz do Iguaçu. O que deixa o torcedor um pouco mais animado, Guilherme, são os números desse confronto. Nesse ano foram dois jogos na primeira fase contra o Toledo. O primeiro em Toledo, o segundo aqui em Foz, com duas vitórias do Foz Cataratas. Busa, aí o time do Foz Cataratas vai poder contar aí com retornos nesta partida de hoje à noite? Pelo menos dois jogadores que não atuaram contra o Queima estarão à disposição do técnico Luciano Bonfim. O fixo Wendel e o pivô Douglas cumpriram suspensão contra a equipe de Ponta Grossa e hoje vão defender a equipe iguaçuense contra o Toledo Futsal. Portanto, transmissão aí a partir das 8 horas ao vivo aqui na Transamérica Foz hoje à noite. Amanhã, domingo, tem Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo pela Taça FPF. E valendo vaga para a final da Taça FPF. Jogo de volta desta fase semifinal, lá em Ponta Grossa, no domingo 11:05 da manhã, no estádio Germano Krieger contra o Operário Ferroviário. Primeiro jogo no fim de semana passado aqui em Foz do Iguaçu foi 0-0. Agora quem vencer estará na final. É claro que por decidir a vaga fora dos seus domínios, o Foz empatando apenas no estádio do ABC, imagino eu que esteja em desvantagem nessa partida de volta. Lá tem muita pressão, o torcedor costuma comparecer em bom número, o Operário é um time centenário, muito tradicional, e o Operário tem nessa taça FPF a possibilidade de garantir o calendário para o ano que vem. O Operário caiu esse ano da primeira, caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, portanto no ano que vem vai jogar a segunda divisão. Então precisa garantir a participação em outra competição. Se for campeão da Taça FPF, o Foz terá direito a disputar o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. E é o que quer também a equipe do Operário. E saindo dos campos e voltando para as quadras, vamos falar também da Supercopa Transamérica, que entra agora nesta semana, que inicia, né, na terceira rodada da primeira fase, com transmissão ao vivo novamente de uma partida na segunda-feira aqui na Transamérica. Estaremos na segunda-feira, Guilherme, acompanhando o jogo da Frutifoz contra Embalagens Paraná. Nossa transmissão na segunda começa às 8:30 da noite. é a Supercopa Transamérica de Futsal, campeonato organizado pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, com a promoção da Rádio Transamérica. Então, na segunda-feira, mais uma transmissão, Frutifoz e Embalagens Paraná, com a equipe 10 do rádio. Só confirmando que o campeão da competição vai faturar uma moto 125 cilindradas, 0 quilômetro. E o vice-campeão fica com R$ 2.500. Sidney Busanello, um bom fim de semana para você. Obrigado aqui pela participação e boa viagem também lá para Toledo com o Alessandro Cunhasque. Ok, obrigado, Guilherme. Daqui a pouquinho a gente já estará de saída rumo a Toledo. Reforçando o convite então, Guilherme, hoje jornada esportiva aqui na Transamérica a partir das 8 horas da noite. Nós estaremos ao lado do Alessandro Cunhasque, o narrador da equipe 10 do rádio. Teremos também no plantão esportivo, mais uma vez, a presença do Márcio Barreto e nas redes sociais, a Luciana Lorenzini. Um abraço, Guilherme. Até sábado que vem. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica e sempre lembrando que a melhor informação esportiva de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você encontra de segunda a sexta no programa Papo de Craque, a partir das 18h, com a apresentação do Sidney Busanello e do Alessandro Cunhasque. Vamos de música agora? Daqui a pouquinho, hein, vem chegando o 7-1 da semana, mas claro, não vamos sofrer por antecipação, sofrer antes da hora. Front Transamérica até meio-dia. Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Mestre de obras, vereador. Já provou o que faz. Nos últimos 4 anos, foi mais de 70 obras, todos os bairros da cidade. Já provou que tem capacidade. Foi tudo certo, tudo redondinho, hidráulico, elétrico, estrutural, tudo uma beleza. Já provou que respeita o seu dinheiro. É, comigo não tem desperdício, né? Comprou, usou, sempre na medida certa. Mestre de obras, candidato a vereador. É isso aí, patrão. Conto com seu voto, com a sua ligação. Meu número tá aí na tela pra você votar ou pra ligar. Orçamento sem compromisso, tá? Sou o mestre de obras. Obrigado.

E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 24 de setembro de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, ao lado de Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Agradeço por sua audiência e sua companhia em mais esta edição do programa, que estará disponível na íntegra, inclusive dentro de instantes, no site transamericafoz.com.br. O Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã, mas a programação local continua hoje aqui nas ondas da sua rádio. Não perca hoje à noite, a partir das 8 horas, a transmissão do duelo entre Toledo e Foz Cataratas Futsal pela Série Ouro do Paranaense, ao vivo de Toledo, com narração do Alessandro Cunhaschi, reportagens do Sidney Busanello, plantão do Márcio Barreto, Luciana nas redes sociais, só eu que não vou estar ali, viu? Eu vou dar uma descansada hoje e amanhã para voltar na segunda-feira, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Fique na sequência com a programação nacional da Rede Transamérica, com muita música e entretenimento aqui para você. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.